vezes quando o sol se põe, vem a verdade a me escurecer. Eu sinto que existo, mas falta alguém para me resolver. E tudo que eu vivo, pra realmente eu me entender. Todos os dias quando eu vejo o mar, me dá vontade de tentar viver. Falta alguém para me resolver. Eu sinto que existo, mas falta alguém para chegar e dizer. Se a loucura atingir o meu senso de ter um espaço fechado de um tempo marcado pra mim, não quero a dor como amiga. Sei que posso prosseguir sem querer fim. Não há e perder procurando alguém. Quero encontrar você. A verdade escreveu um poema.